transborde o coração. Preciso do seu espírito constante, que tome minha vida em suas mãos. Oh, como eu preciso de Cristo, de sua eterna graça e poder. Oh, como eu preciso de Cristo, das bênçãos que me enchem todo ser. Oh, como eu preciso de Cristo, de toda a sua graça eficaz. Oh, como eu preciso de Cristo, somente Ele satisfaz. Preciso cada dia consagrar-me, trazendo a luz de minha salvação. Preciso pô-lo mais em minha vida, buscando sua face em oração. Oh, como eu preciso de Cristo, de sua eterna graça e poder. Oh, como eu preciso de Cristo, das bênçãos que me enchem todo o ser. Oh, como eu preciso de Cristo, de sua eterna graça eficaz. Oh, como eu preciso de Cristo, somente Ele sabe.